churrasco na minha vila, com a picanha que ela adora. Também tem frango e tem linguiça, é da carne que nós gosta. Vou fazer um churrasco na minha vila, com a picanha que ela adora. Também tem frango e tem linguiça, é da carne que nós gosta. Todo mundo tá chegando, só falta a minha gostosa. Quando ela vê a picanha, eu sei que ela vai babar. Todo mundo tá chegando, só falta a minha gostosa. Quando ela vê a picanha, eu sei que ela vai babar. Porque eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ai, acho que deve ser ela. Oi, amor, tudo bem? Eu comprei aquela picanha de porco que você queria pra gente comer, mal passada. Como é que é? Você tá comendo porco? Tu não lembra que eu virei vegana, seu merda? Tá fodido! Por que tu comeu a carne de porco? Desde que o meu cão morreu, eu protejo os animais. E tu esqueceu disso e fez churrasco. Tu é o merda do caralho que você tá. Vou te denunciar pro irmão, a polícia vai te pegar. E tu vai ser preso. Porque tu comeu a carne de porco, tu vai ser preso. Porque tu comeu a carne de porco. Desde que o meu cão morreu, eu protejo os animais. Tu merece morrer, seu merda do caralho. Come alface. Eu como carne, bi. Eu como carne, bi. Puta. Eu como carne, bi. Eu como carne, bi. Mato porco, faz filé. Isso é que eu quero. Isso é que eu quero. Eu mato porco, faz filé. Isso é que eu quero. Isso é que eu quero. Faz filé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Faz filé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Faz filé, lé, lé, lé, lé, lé, lé. Faz filé, lé, lé, lé,